Começamos nós com Carlos Paião com o tema Meia Dúzia, depois Tony Carreira, Sabes Onde Eu Estou, depois António Variações com o Anjinho da Guarda e José Alberto Reis, Tudo O Que Te Dei. Foram os primeiros quatro que passaram aqui por Portugal de Les a Les na Rádio Onda Nacional. Vai para o ar de segunda a sexta-feira, das 14 até às 16 horas. Agora vamos ficar com Irene Coelho e o tema Cachopo do Minho. Cachopa do Minho, que Deus abençoa, deixa o teu cantinho, vem até Lisboa mostrar como bailam as tuas chinelas, pelos bispoetas andar atrás delas. Assim gaiata e bonita, muito catita, toda corada, junto ao loiro das espigas, botas cantigas nas despolhadas. Cachopa do Minho, que Deus abençoa, deixa o teu cantinho, vem até Lisboa mostrar como bailam as tuas chinelas, pelos lisboetas andar atrás delas. Em dia de rumaria, com alegria, bailas no adro, com um rapaz que há de ser, se Deus quiser, teu namorado. As rodas do vira, minha cabeça de vento, enquanto o rapaz suspira, tu pensas no casamento. Cachopa do Minho, que Deus abençoa, deixa o teu cantinho, vem até Lisboa mostrar como bailam as tuas chinelas, pelos lisboetas andam. aqui cheguei. Mal brincava com as palavras e logo que te vi quis saber se tu me amavas. Não falava português, nem li o que tu lês, e achava engraçado tu falares inglês. Já sei que lá tu me ensinaste é amar, é carinho. Canta comigo, amor. Lá, se eu me enganar nas sílabas, vamos recomeçar. Lá, tu me amor, é tão bom estar ao teu lado. Tu rires do meu falar. Aprender é um mau bocado. Foste tu que me ensinaste a amar em português. Foste tu despertar deste meu grande amor. Já sei que lá tu me ensinaste é amar, é carinho. Canta comigo, amor. Lá, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar. Lá, tu me ensinaste. Percam ao domingo pelas 19 horas Portugal Musical. Apresentação Leandro Amador na Onda Nacional. Não percam ao domingo pelas 19 horas Portugal Musical. Apresentação Leandro Amador na Onda Nacional. Das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas. Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Já passada a primeira meia hora da primeira hora do Portugal de Les a Les de hoje. Como vos digo, esta é a melhor rádio da web, é a Rádio Onda Nacional. E também boa tarde para os ouvintes da Rádio Onda Nacional, bom dia para os ouvintes da Rádio Antena Web. Música. começo por cá então a Irene Coelho com o tema Cachopa do Minho, depois As Doce Bem Bom e por fim Gabi, Lição de Português. Vamos continuar em português, naturalmente, e vamos continuar agora, ou vamos ouvir agora, Clemente e o tema Amor, Amor. Depois vai passar José Cid e, por fim, o grupo de Malhoce, parte do princípio. Basta ter no olhar a certeza e o desejo que a boca molhada não diz. Ou então a promessa da pressa de um beijo, sentir o que há muito se quis. Amor, amor, amor, amor, amor. Acordar na mesma cama, depois da noite maior, é a aposta de quem ama, ganha no jogo do amor. Os dedos que arranham os corpos são gestos, procura feita para ser. Quem se entrega e se dá, sabe o gosto que o corpo dará e irá receber. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Não há nada à face da terra melhor do que a força que tem o amor. De dois corpos que gritam unidos, rasgados e a

A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Aqui continuamos na presença da Onda Nacional e o programa Portugal de Les a Les. Acabamos de ouvir o Clemente com Amor, Amor, depois José Cid, Grande, Grande Amor e por fim o grupo de Malhou-se com o Senhor da Pedra. Esta é a melhor companhia da web, é a Rádio Onda Nacional. Passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Vejam as novidades que temos por lá, as alterações às programações, entrada e saída de locutores. Agora vamos continuar com Alexandra e Até Amanhecer. A porta dos meus braços, abre a luz do meu olhar, abre as asas do meu sonho, amor, deixa o teu corpo voar. Fecha a porta do meu medo, abre a luz do meu desejo, abre as janelas do sonho, amor. Em segredo dá-me um beijo. Ajuda-me a encontrar-te e a perder o medo de

sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Aqui estamos nós praticamente no final da primeira hora. Os últimos sons que por aqui rodaram foi Alexandra com o tema Até Amanhecer, depois António Sala com Canção Amiga e por fim Tose Brito, Português Aqui e Agora. Vamos ficar até ao final desta primeira hora com o conjunto António Mafra e o Vinho da Clarinha. Despeço-me até depois do sinal horário. Até já. Do vinho dentro de infusa, são da guardão vermelhinha. Do vinho dentro de infusa, oh Clarinha, dá um pouco do teu vinho, enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho. Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho. Vamos beber, e depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a maluca. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Oh Clarinha, eu sou levado da breca, me vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca. Vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca. Oh, Clarinha, podes beber à vontade, verás ninguém adivinha segredos da mocidade. Verás ninguém adivinha segredos da mocidade. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a maluca. Vamos beber. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Dia 12 de agosto, a Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Dia 12 de agosto, www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Vamos servir-lhe um café.

nunca mais há de ser canção proibida. Oh,

tempos e onde vão falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem um sonho ideal de esperança e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saúl, vive na casa do botão do meu vestido azul. Envolvido no meu lenço de cambraia, e vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor. Eu tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar. Sorri se vê sorrir o meu olhar. O meu amor tem o amendo que a paixão me pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Não percam ao domingo pelas 19 horas. Portugal Musical. Apresentação, Leandro Amador, na Onda Nacional. Passaram por cá mais quatro cantores portugueses. Começámos por António Mourão, Chegastes num Dia de Sol. Depois passámos por Tristão da Silva e o Sonho Tropical. E de seguida Carlos Ramos com Fardas Queixas. E por fim, Amália Rodrigues, Grão de Arroz. Continuo-vos a dizer que a Rádio Onda Nacional é a rádio de preferência na internet. Este programa Portugal de Les a Les passa aqui na Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 até às 16 horas, e passa também na antena web das 8 às 10 da manhã. Continuem por aí, continuam em muito boa companhia. Somos a Rádio Onda Nacional. Vamos agora ficar com António Pinto Basto e o tema Mestre Alentejano. Eu volto para me despedir lá para quase no fim do programa. Hoje aqui numa amostragem de 6 fadistas, há 2 alentejanos. Já não é nada mal. Um do alto, outro do baixo. Um do alto, outra do baixo. Por isso vai aqui também o meu fadinho alentejano, o mestre alentejano. Corrido. É mim. Terra de grandes barrigas.

Ai, se tu soubesses como eu gosto de te ver sorrindo, como às vezes apareces. Mas se nos zangamos, já não sei o que fazer. É como ter luz e nada ver. De cá para lá, de lá para cá, isso já passou. E hoje quem dirá que somos os mesmos? Porque entre nós dois passou o mau tempo, casámos depois. De cá para lá, de lá para cá, existe hoje alguém que já diz papá. Loira cabecita, correndo a casa contente. De cá para lá, de lá para cá. De cá para lá, de lá para cá, existe hoje alguém que já diz papá. Loira cabecita, correndo a casa contente. De cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Pois bem, os últimos sons que passaram por Portugal de Les Alés de hoje foram elas: o António Pinto Basto com o tema Mestre Alentejano, depois Milu com a Minha Casinha e Maria José Valério, Esta Lisboa que eu amo. Por fim, Maria Clara, De cá para lá. E eu despeço-me de todos até uma próxima oportunidade. Vão ficar até ao fim do programa com o tema Tócaros com Bonilha e Chocolate. Adeus, até à próxima. Que povo é este teu e meu? Onde passou a tua raiz? Mudou o mar, mudou o céu, onde não era amanhecer, fez do mundo seu país. E o teu avô andou por lá, pôs cá o pé. Nosso amor é todo mar. Tens perfume de luar. Tenho gosto de café. Amada de branca pele, és nata no meu chamar. Tem mais paladar que o mel. Casar balinha com chocolate. Gaivota branca foi achar. Naquelas terras mais a sul, gente doce e musical, que em seu canto tropical pôs um sonho mais um. Quem temperou o nosso amor, feito a guitarra e violão. Vai, vem da caravela, com pimenta e com canela. açafrão. Amada do branco pele, és nata no meu chamado. Tem mais para lavar que o mel, casar baunilha com chocolate. Que povo é este que partiu e foi dobrar um pujador? Mãos unidas.